contente. Não abandona o bonde da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Pra sentar, pra sentar. Atenção meninas, vou ter que falar, acabou o segredo. Não fica brava, tá? Vou ter que falar, acabou o segredo. Toda mina é DJ, não tem jeito. Toda mina é DJ, não tem jeito. Fica pensando no DJ Lohan, fazendo um scratch na shopping no peito. Alô Juninho, bota no 12 e põe essas forças pra clipar, camarada. É, você toca bem. Oi. DJ Juninho, um show de emoções. Atenção meninas, vou ter que falar, acabou o segredo. Não fica brava, tá? Vou ter que falar, acabou o segredo. Toda mina é DJ, não tem jeito. Toda mina é DJ, não tem jeito. Fica pensando no DJ Lohan, fazendo um scratch na shopping no peito. Mega Sound, aqui sim é pressão total. Aqui o sistema é bruto. A pressão sonora de Baião. E no comando tem o DJ Bel Mix, o DJ sensação do momento em Baião.

coitado do cara que largou. Eu já tô vendo ela bebendo, ela dançando, ela fazendo o que nunca fez. Cê tá lembrando que já teve ex, tá me ligando, já passou a vez. Reza pra não se arrepender. Já na batida do paredão, bebeu, desceu o bumbum. Na batida do paredão, bebeu, desceu o bumbum. Na batida do paredão, bebeu, desceu o bumbum. Na batida do paredão, bebeu, desceu o bumbum. Ei, Jess! Pega aquele swing, vai! Carreta, moça, foi! Decreto liberado pra ela, que foi abandonada, coitado do cara. Olha, coitado do cara que largou. Agora aguenta ela e as amigas dela. Que é isso? Coitado do cara, coitado do cara que largou. Eu já tô vendo ela bebendo, ela descendo, ela fazendo o que nunca fez. Nem tá lembrando que já teve ex, tá me ligando, já passou a vez. Essa pra não se arrepender. Bobo no chão. Mega só! Que é o safadão? Pra balançar! Mega Saúde, como é que é? Manda ver! Eu tô maluco, hein? Eu tô maluco, hein? Tô vendo lá! Faz o sinalzinho da amizade. Faz o sinalzinho da amizade. Só nós dois dentro do carro, com os vidros todo passado. Você só ralando e me deixando todo alisado. Porra, faz o que eu faço pra vocês fazerem o sexo. Vou te pegar de vida e quando eu terminar eu pego, vai. E quando eu terminar eu pego. E quando eu terminar eu pego. E quando eu terminar eu pego, pego, pego. Sapatão que vai dizer. Com a tomada se fica louca, quando o bebê não se solta, vai, toma! Toma, toma sua gostosa, vai, toma! Você sorrelando em mim, me deixando só orizar. Porra, eu faço que eu tá. Na noite vai se fazer um sexo. Vou te levar pro baile, quando eu terminar eu pego. Pego, pego. Quando eu terminar eu pego, pego, pego, pego. E quando eu terminar eu pego. E quando eu terminar eu pego, pego, pego, pego, pego, pego, pego, pego. Sua tomada, se ela fica louca, quando bebe ela se solta, vai, toma. Toma, toma, sua gostosa, vai, toma. E toma, toma, sua gostosa, toma. E toma, toma, sua gostosa, vai. Toma, toma, toma, sua gostosa. Alô, pra checar. Faz o sinalzinho da amizade. Vai, RT. Quem gostou, não gritou aí, ó. Mega só. É o novo hit do verão. Pra geral curtir. Ela joga o bumbum pro alto. Não dá. Nem tenta apagar de santinha, que o clima tá bom. Vai, desce, sobe, quebra e vira, mostrando o seu dom. Eu vou de combo de Jack Siroc. Olha as meninas dançando em cima do som. Eu vou de combo de Jack Siroc. E quero ver bumbum